Thank you. 561, boa noite, galeão autorizado, via 3144, após conforme plano de voo, nível 360. Perfeito, saída São João 1, posição Dockland, transponder 5111, perfeito do controle Salvador, 120, decimal 8. Caro 360, para o primeiro galeão, após conforme 44. 561, com 99 a bordo, alterna Campinas 3 e 19 de autonomia. 561, no táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 019. Via Pátio 1, no táxi Índia, Pátio Índia, ponto de espera, chamará com 561. Via Meia, via Colo Sérgio. Feet and call it Polo 5000 motorizado, a linha de decolagem de Tomão 0, vento 140 graus, 08 minutos. E a decolagem é 0, bom. Additional 1992, call tower, request 1-1-0, request 1-9-5. Request tower, 1-1-8, 1-9-5, for Christina, 1-9-1. Salvador, request Christina, 1-9-1-0. Additional 1-9-1-0, question of first and by landing students. QNH 1019. Eu sou o Caminhão 1 de Equador 01, chamo Santana Salvador, no 2018, 08, 11. 0, 8, 10. Argentina 1910, PS Land, runway 10, wind 140 degrees, 11 knots. Brilliant, runway 10, Argentina 1910. Eu sou o Caminhão 1 de Equador 01, Caminhão 360. Ok, Fausto, então, 1-3-0-0. Pessoas que têm o dia direito para estar com a operação, estão 1-4-0. Continua na 5-6, na parte de 3-0-0. Ok, direto via pegou o 5-6. Alpha, Juliet, Gate 11. We taxi via Foxtrot, Alpha, Juliet, to Gate 11, Argentina 1910. Para 5-6-1, com todos. Para 5-6-1. Para o registro, ele se na proa 3-6-0, até através de Léo. Após passar através de Léo, autorizado já a vitória. So, using the Apozulu 10 to bus, then Apozulu 1642, direct to Confi, and then Apozulu 21 to Monchet, to 1161. So, 1161, Roger, stand by, I will put on a Sushi Hip Center, flight level 3. Thank you very much to coordinate the new road 360, so wait for the clear. Thank you. Nossa, como é ano, foi isso, eu tomava uma coordenação contra o Recife, e eles informaram que após através de Leos, vou trazer Docs. Ok, Recife, pode trazer de Leos, direto Docs, bolo 5-1. Nossa, como é ano, apresente chame contra o Recife, na frequência 1-2, eu tive sinal 3-5, alterna 1-2-3, decimal 8. 2-8-3-5, alterna 1-2-3-8. 1161, Saluna Tower? Go ahead, 1161. Okay, according with your notice file, you have to seek the route 1010 Taubaté. If you want to change your route, you have to do a THG message, change the instructions, okay? Roger, go 1161. Or you will make a CDG message? Alright, man. Alright, man. It's not necessary for a while. Thank you, Roman. Whenever we need a desk, we're gonna ask to plan the F1. Thank you very much. Okay, so you copy this message, okay? Also, you will make a CDG message? A few minutes, go ahead. Okay, so we'll go to Guarulhos. Shot number 360, Zion 1010 Taubaté. The coffee number 10 as the right turn. Dispatching will be 71. North of a transition. 120 decimal route is following dispatch frequency and Scott 5120. Roger. Go 1161, we're clear to from Salvador to Guarulhos by level 360. Uniform 210, Tower 10, 71, North America, transition, the flight control operating on 120, this now is 5120, go 1161. Is that correct? Approach for the special center. Four call, thank you. Com o Golfo do Quebec, a ponte 3, alterna para Golfo. Tente, boa noite. Obrigado. Tango Romeo de Tula, Tango Cid. Tango Romeo de Tula, Tango Cid. Tango Romeo Vitor Hotel, como recebe a torre? Confirmando o transporte de inferno do Romeo Vitor Hotel? Seguinte autorizado para o inferno, vendo em dia Charlie, via rota do plano de voo, nível 105. Decolagem pista no 7, inicialmente tudo mantém o número 10, restrito até a liberação do controle salvador e farol da pá. Aguarde para o transponder, o controle opere 120, decimal 8, o número de trotão. Tango Romeo, Vitor Hotel, acione no transponder 5113, na deita em livre acionamento, reporte plano para o táxi. Tango Romeo Vitor Hotel, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista no 7. é autorizada a minha área de corte. É 7, vento 1, 4, 0 graus, 1, 1, 1. One for the section to holding point 1810 via April number 1, section wounded. Holding point report valid for the cost currently 1019. Roger, review section via April 1 and consider to holding point 1810, then 1019 and 1161. Romeu, Vitor Hotel, detonador 23, chama o controle de Salvador 120, do sinal 8, monta. Agora é de graça, vamos pra cá. Controle de Salvador, boa noite, é pra passar uma hora pra cá, pra sério. Papatão Romeu, Teletel, mantendo sem condições ideais, tudo bem no 2105, direto de China. Fecha no 05, direto de China, ou alô, Tratá. dia, copia a Bianca Oscar November 8. Go 1161, airborne at 30, contact Salvador Approach Control, frequency 120, decimal 8. Roger, 120, decimal 8, is that correct, ma'am? Affirmation, sir. Thank you, have a good day. Aeronave da Bianca chamando a torre. Oscar November 8. Oscar November 8, prossiga. Autoriza essa para evocar a nave, está na posição 6 do pátio principal e pretende ir para a posição 8 do pátio principal. Quando o pátio está pleno, 3,000. Roger, understood. Climb via 71 by level 36, level 1161. Thank you, ma'am. Fly later from present position. Go 1161. Batendo Romeu Vitor Hotel, estamos prestando esse número, estou. Romeu Vitor Hotel, estamos prestando 1161, contact services center, now frequency 128.35, equalizer 123.8. Roger, 128.35, check up 123.8. Thank you, good day then. Thank you.